rosto escuro e fedorento. Eu não sinto mais nada além de dor e sofrimento. Pra você o mundo é rosa, bonito e multicor. Meu mundo é podre e cinza como a dor. Invólucro humano vazio, por dentro não tenho mais espaço para tanto sofrimento. Ouça o que eu digo, comece a chorar no bonde da depressão pra se automutilar. Apodrece cada dia nessa triste estrada chamada agonia. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Se você quer depressão, é aqui que vai achar. A massa cruz é fraca e não aguenta dor. Corta os pulsos, usa droga, camisa de lenhador. Ouve Nirvana, ouve Pearl Jam. E quando o bicho pega a bela dos Alice in Chains. Puxa depressão, estragou meu coração. Quer saber o motivo de tanto sofrimento? Vou contar uma história de quando eu era um rebento. Aos 7 anos meu destino era incerto. Viajei com a minha família pro sítio do tio Humberto. Tio Humberto era um velho muxibento e chamou os seus amigos para rir de meu tormento. Trancaram no curral com muralhas de cimento e eu fui gangbang guiado por 23 jumentos. Muita depressão, estragou meu coração. Muita depressão, estragou meu coração. Muita depressão, estragou meu coração. Muita depressão, estragou meu coração. Pode até não parecer, mas é essa a verdade. O que pra você é drama, pra mim é realidade. Toda essa desgraça que cobre o meu ser não é mais um motivo para eu tentar morrer. Nem a morte me trará a solução. Meu castigo é a vida caminhar sem direção. Quando eu morrer, não precisa preocupar. O meu corpo sem vida não vai te atrapalhar. Puxa depressão, estragou meu coração. Puxa depressão.